incomparável a ti, Senhor. Oh, Paizinho. Yeah. Nós te exaltamos, Senhor, porque só Tu és santo. Nós te exaltamos, Senhor.